Põe o seu coração na ponta da agulha aí. Família de Tu tá na área. Nós cantamos rap violento, sim. Nós falamos mal do sistema, criticamos o governo, mas de forma politizada, não é de forma banalizada. O rap tem compromisso e o rap é coisa séria. O microfone é uma arma e as palavras são mais do que tiros. E quando a gente fala de uns baratos loucos que acontecem no mundo, sobre droga, sobre crack, sobre violência, cadeia, polícia, porque é o mundo que a gente vive, é o mundo que a gente sobrevive. Eu não vou falar de Orkut, não vou falar de bolachinha, não vou falar de amorzinho, sendo que eu ainda tô vendo na favela, na periferia, muitos inocentes tomando tiro da rota. Não tem como. O compromisso do realidade é esse. O compromisso do realidade cruel, desde o começo, foi esse. Fazer esse tipo de letra, fazer esse tipo de rap, tem esse compromisso com a periferia. E vou dizer pra você, não é fácil. Muitas das vezes já chorei e deixei lágrimas cair na folha do papel que eu tava escrevendo. Mas fazer o que? Era a realidade que nós vivíamos. É a realidade que nós vivemos. Diante de tanta desgraça, pobreza, miséria, violência, perseguição, corrupção, discriminação social, racial, a gente encontra ainda no meio de tudo isso um sentimento maravilhoso, um sentimento puro que existe no coração de todos vocês, com certeza, um sentimento chamado amor. E foi por amor que eu escrevi esta canção.